Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar sobre os principais meios de divulgação do Grupo Pet Física. O Grupo Pet Física conta com dois principais meios de divulgação das atividades realizadas pelos nossos integrantes. A página no Facebook, que traz atualizações diárias e novidades relacionadas ao mundo da física, e o blog, que além de trazer diversas informações sobre o nosso grupo, nossos integrantes e nosso tutor também realizam publicações periódicas das atividades que são realizadas. Tais atividades realizadas pelo Pet Física são discutidas durante reuniões semanais e em seguida são publicadas para a comunidade, a fim de disponibilizar conteúdo de qualidade para quem gosta de ciência. Venha nos visitar e conhecer mais sobre nossos trabalhos através da página do grupo, que pode ser encontrada digitando o link facebook.com/grupopetfisica e também visitando nosso blog pelo link sites.unicentro.wp/petfisica. Você sempre é bem-vindo. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.